Começando Nerd Patriarca de volta, e hoje Mestres do Horror, Wes Craven. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Um, dois, Fred vai te pegar. Hoje eu tô aqui com o Everton. E eu tinha medo do Fred Krueger até ver ele andando de skate, cara. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. My name is Wes Craven, and I make the movies that catch my attention. They kind of address fears that you already have. You know, I don't think people like to be scared, so that's not why they go to scary movies. They go to scary movies because they already have certain fears, and the movie brings it out in a way that's fun, because you know you're not going to be hurt. You know probably that the person that you're most identifying with, the hero or heroine, is going to survive and probably triumph. So, and you go with friends. So you come out sort of laughing and exhilarated and happy, and beyond that, it's a mystery. But I just know that audiences coming out of really scary films, the scarier their film are, the happier they seem to be. Mm-hmm. You just come out bubbling and giggling and a buzz, you know. And it's a strange thing. I can't beyond that. I can't explain. Something has been exercised. Some terrible tension has been relieved momentarily, and so it performs some sort of arcane service to the psyche. Muito bem, começando o Nerd Patriarca de volta, voltamos para mais um episódio do seu querido podcast, e hoje faremos o segundo episódio desse quadro Mestres do Horror. Dessa vez, o mestre do horror, o diretor, o produtor, o roteirista, ou qualquer outro cara que trabalhou em todas as esferas do cinema, realmente ele fez de tudo, é Wes Craven. A gente escolheu esse para fazer esse segundo episódio do Mestre do Horror, lembrando que a gente já fez o primeiro Mestre do Horror com o John Carpenter. A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio para você escutar lá. E desse Mestres do Horror, pra gente relembrar o que acontece, a gente vai comentar do diretor, comentar os filmes que ele dirigiu, né? O porquê ele é importante pro cinema de terror, o cinema de horror. E relembrar muito desses filmes, pegar as características dele nos cinemas e passar pela filmografia dele. E a do Wes Craven é bem vasta, né? Tem bastante coisa, e é um cara que não é muito importante pra indústria. A gente colocou ele aqui sem pensar duas vezes, né? E já era um dos principais nomes que a gente tinha na cabeça na hora de começar, né? Esse quadro, exatamente, né? Exatamente. Foi um dos primeiros que a gente citou, por sinal. E é bem lógico, depois que a gente pega a filmografia dele pra descobrir o porquê disso, né? Bem, Wes Craven, ou Wesley Earl Craven, nasceu no dia 2 de agosto de 1939 em Cleveland, Ohio. Ele é americano, né? E ele faleceu no dia 30 de agosto de 2015, aos 76 anos, em Los Angeles. Ele teve câncer cerebral. Como eu comentei no começo, ele é diretor, roteirista, produtor e também ator na sua vasta filmografia. E lembrando que ele também adora aparecer, não necessariamente nos filmes dele, né? Mas ele adora fazer essas pontinhas. Mas aqui a gente vai comentar os filmes que ele dirigiu. O Wes Craven, ele... Só pra gente comentar um pouquinho antes dele, do o que levou ele ao cinema, né? A família dele era bem católica e tal, e depois a gente vai pensar e entender um pouco do cinema dele com isso. A família dele era bem católica e ele fez faculdades. Ele é formado em, pelo que eu achei, letras, filosofia e psicologia. O cara estudou pra caramba. E ele foi docente. Ele era professor de língua inglesa na faculdade de Westminster, e também trabalhou na Universidade de Clarkson, que era em Nova York. Aí, a partir daí, ele ingressou no cinema e começou a trabalhar, escrever roteiros, histórias e, posteriormente, no cinema. Ele, antes de começar e dirigir o seu primeiro filme em 1972, ele foi introduzido no cinema, talvez isso seja até uma piada de duplo sentido, ele começou a trabalhar no cinema pornográfico, né? Ele primeiro trabalhou em filmes pornográficos. Vocês leram isso? Sim, principalmente. Isso mesmo, ele trabalhou como membro de equipe técnica de filmes pornográficos para posteriormente começar a trabalhar com seus próprios filmes. E aí, acho que a gente pode começar a entrar na filmografia dele e entender melhor como ele começou, os filmes, os principais filmes, e por que ele é tão importante, porque ele é um mestre do horror. Em 1972, Wes Craven dirige o seu primeiro filme, que é Lash House on the Left, ou o título em português, Aniversário Macabro. Piss your pants. Piss your pants. He said, piss your pants. You sick mother. Phyllis, he cut me. Piss your pants. Do it! Watch your pee. You do it. Look at him! Esse primeiro filme, ele é o diretor, né? Ele assina a direção. E é um filme que ele começou... É o primeiro filme que ele dirigiu e já é bem impactante, né? Lembrando uma coisa importante, o Sean S. Cunningham, ele é o produtor do filme, né? É um dos caras principais pra ideia desse filme, um dos caras que fez o filme com o Wes Craven. E o Cunningham é conhecido por criar a franquia, criou a franquia Sexta-feira 13, né? Posteriormente. O legal desse primeiro filme, né? O filme de estreia do Wes Craven, né? Aniversário Macabro, é que já traz muito de um dos grandes aspectos que ele costuma usar em vários dos seus filmes, que é aquela faceta dos assassinos, dos maníacos. Aí vem a questão de violência física, violência psicológica. Aí vem também muito da questão do estupro, do assédio. E ele vem trazer isso em muitos filmes dele, o que torna, até mesmo na época, que já tinha filmes muito bons de terror, mas assim, acho que até chamou muita atenção por ser mais pesado, mais tenso, totalmente fora do padrão terror hollywoodiano básico, assim, entendeu? E ele traz isso muito no cinema dele, sabe? Nas obras dele. Isso é bem interessante de pontuar. Na época, esse filme foi considerado muito pesado, tanto Exato. Que ele quase não conseguiu passar na categoria X lá, na mais explícita, tá ligado? Tipo, tiveram que fazer alguns cortes, ele foi proibido no Reino Unido, vai dar tempo, sabe? Então, tipo, ele é um filme muito controverso. Ele é um filme que, tipo, os temas são pesados, mas ele visualmente não é pesado, Sim. digamos assim. Ele não é gore. Tem algumas cenas? Tem, mas, tipo, ele não é totalmente. Tem filmes mais gore do que ele, sabe? Mas ele traz umas temáticas muito pesadas. Sabe? E tem uma versão do diretor, né, também. Lembrando que o filme chegou no cinema também com algumas cenas deletadas, algumas cenas mais violentas e tal. E, posteriormente, se você conseguir achar o filme com cenas extras, são cenas um pouco mais violentas que vão aumentar todo esse aspecto que as pessoas tiveram quando assistiram, de muita gente abandonava a sessão. A primeira sessão dele foi bem controversa, muita gente abandonou, deu briga, ele comentou. O Wes Craven mesmo, ele diz que assistiu o filme pouquíssimas vezes, assistiu na época, depois nunca mais revisitou, porque não é um filme fácil. E o filme dele esse filme é basicamente influenciado por um filme chamado A Concha da Donzela, um filme de 1960, de um diretor sueco chamado Ingmar Bergman. É praticamente a mesma história, só que o Wes Craven trata o gênero um pouco com mais violência, com mais terror, e ele coloca muita coisa que ele vai usar no seu cinema pra frente, né? E a gente entende esse filme como o primeiro filme dele, obviamente, e também uma coisa muito importante pro gênero de terror, porque claramente é um filme que influencia muito tudo que foi criado posteriormente em vários filmes, né? Em outras franquias até. Se você pensar em franquias que seguem a mesma fórmula, né? Dessa vingança dessas pessoas que são abusadas, no caso, a história conta a história de duas estudantes, né? Que são encontradas por um grupo de psicopatas que fazem todo tipo de psicopatia e maldade com elas, depois as matam e vão se hospedar futuramente na casa dos pais de uma das garotas, e aí vai ter a vingança, né, contra eles. E vários filmes foram criados posteriormente com essa mesma temática, e além disso você pode até estender para outros filmes que não são necessariamente essa temática de vingança, mas temática de gore, de violência explícita por violência, um prazer em ter atos violentos, né? A gente pode pensar lá no A Speech on Your Grave, né? Como é que é o título em português? Doce Vingança, né? Doce Vingança. Complementando, Vinícius, o que você tá falando, desculpa te cortar, mas complementando o que você tá terminando de falar, eu acho não, foi criado até um subgênero dentro do terror, que é o Rape and Revenge, que eu não sei se esse filme do Wes Craven foi um dos primeiros a introduzir essa ideia no terror. Eles falam assim, que teoricamente a Fonte da Donzela talvez seria o primeiro, sabe? Sim, mas definitivamente no terror, como um gênero próprio de terror, esse é o primeiro filme, tá ligado? Uma coisa que é importante, eu comentei do Speech on the Grave, mas também você pode estender pra outros franquias de cinema agora que foram surgindo depois, sei lá, o Albergue, ou até Jogos Mortais, que eu acho que dificilmente existiriam se não tivesse esse filme, né? Que é a violência por a violência. Mas o Wes Craven justifica muito o filme, assim, na época e posteriormente em entrevistas, de por que ele fez. Né? O filme, ele tinha um slogan interessante, que era apenas continue dizendo a si mesmo que é apenas um filme. No comercial, no trailer do filme passava isso, né? Porque é aquela questão do chocar por ser real, né? Por ser palpável, por ser algo que pode acontecer. Ele não estava trabalhando com nenhuma entidade sobrenatural, com alguma força que não é conhecida. Eram pessoas que podiam fazer uma maldade a qualquer momento. Isso podia acontecer na vida real. O legal é que eu não tinha assistido esse filme ainda, e eu conhecia esse filme mais pelo remake de 2009, que eu assisti. Tem a cena chocante lá, tem a cena do estupro, ok. O filme funciona muito bem, por sinal ficou um remake legal. Só que quando eu peguei pra assistir esse, é exatamente o que o Everton falou. Tem muitos momentos que você olha e você fala, cara, esse é um filme de terror, principalmente com a trilha sonora, que às vezes tá acontecendo uma coisa mó séria, e uma musiquinha mó feliz, mó bobinha, ou tem personagens que são bizarros, que estão ali pra fazer um time cômico desnecessário. Por exemplo, a dupla de policial que tá ali pra não fazer porra nenhuma. Então assim, você vai levando o filme tipo, ah, sério que isso aqui é terror? Mas quando chega, principalmente na cena da floresta, onde eles estão com as meninas ali próximo do ato principal ali, de maldade ali, do assédio sexual mesmo, fica... O filme entra numa aura completamente diferente, e não é aquele filme que só joga uma cena de estupro pra você entender que tá tendo esse ato ali. Além dele ter o visual muito realista, acho que muito por ser um filme antigo, você vê o contato físico. E também, queira ou não, pela ruindade dos atores. Exatamente, Everton. Dá uma aparência de realismo muito forte. E a questão da humilhação também é meio... Você fica chocado, sei lá, os caras, pô, quero que você se mija aí, não sei o que lá. Você fala, caralho, que isso, velho? Mas será que eu acho da hora, é foda, assim, apesar que quando eles matam a menina, tá ligado? A amiga, porque tem a menina que morava lá na casa, que eles vão se hospedar depois, tinha a amiga dela. Quando eles matam a amiga dela, e o cara traz a mão, assim, e joga, daí, tipo, a menina fica desesperada, tal. Aí os caras vão lá, abusam dela, e depois matam ela. Aí tem uma cena que eles estão meio, tipo, um olhando pro outro, meio que, tipo, falando assim, puta, mano, o que a gente fez, tá ligado? Mas não com arrependimento, sabe? Mas com uma cara meio, tipo, pô, a gente fez um negócio pesado aqui, mas... Foda-se, tá ligado? Exatamente. Eu acho uma cena bem pesada. E os caras são muito cuzão, tá ligado? Os personagens do mal, assim, os antagonistas, né? E eles, queira ou não, eles foram muito importantes pro Wes Craven, porque Krueger, que é o principal, o chefe lá dos maníacos, ele, o Wes Craven conhecia um cara com o nome de Fred Krueger, colocou o Krueger nesse nome e posteriormente fez o personagem mais famoso dele, né, cara? Então, é um nome que também que você já escuta, você já fala, então já veio daí, né, cara? Mas porque posteriormente a gente descobre que ele começou a trabalhar no roteiro de A Hora do Pesadelo muito tempo antes. Mas é uma coisa, um fato importante também da época é a Guerra do Vietnã, né? A Guerra do Vietnã acabou em 75, o filme é de 72, então a guerra estava acontecendo ainda, e ainda aquela maldade da guerra, a realidade da guerra de morte, de que o ser humano é mal de fato, né? O pior animal, ou o pior monstro é o ser humano, é bem caracterizado e também estava no cotidiano do americano na época, né? O que faz com que o filme seja ainda mais chocante, principalmente pra quem assistiu na época. E o final do filme também é muito importante, que é a questão da vingança, né, cara? E também outra coisa que acontece muito nos filmes do Wes Craven, que é a questão dos personagens montarem, tipo, armadilhas e tal. Meio que um Esqueceram de Mim pra adultos, tá ligado? Que isso acontece em outros filmes também. E a cena final é muito impactante, o cara pegando uma serra elétrica e tal. Eu acho que moldou já bastante coisa esse filme, sendo o primeiro dele, né? Ele já começou com um filme que era Ame ou Odeie, né? Mesmo, e pra ele, tiveram muitos aspectos negativos, né, desse filme. Teve os positivos, óbvio, o nome dele foi bem falado, ele teve uma exposição como diretor boa pra muitos. Na época ele falou que tava morando sozinho, né, tava separado da família, tava longe, isso foi um dos motivos que fez com que ele fez, tava numa aura mais negativa pra fazer o filme, de fato. E o filme, ele passa isso, né, uma extrema negatividade, né, pra quem tem assistido, uma sensação de nojo e tal, de que talvez coisas que ele estava sentindo na época. Só que teve um crítico que chama Roger Ebert, que é um dos principais críticos que existiram, o cara que fazia, que era o principal nome da época, eu acho que foi o principal por muitos e muitos anos na indústria. Ele deu, tipo, na revista que ele trabalhava, ele deu 3,5 de 4, vamos dizer, a nota que era. Então o filme foi pros holofotes, todo mundo foi tentar assistir e tentar entender o que ele viu de tão bom naquele filme e por que era tão bom. O Wes Craven, ele fala que muito, ele perdeu muitos amigos, tinha gente que não falava mais com ele, a vida acadêmica dele, porque ele era acadêmico, né? Ele era professor de universidade, acabou de Nova York, ninguém mais falava com ele. Então tiveram alguns aspectos negativos, porque o filme realmente é chocante, foi muito mais chocante pra quem assistiu na época. Tanto que o Wes Craven vai demorar um pouco pra lançar o seu próximo filme, né? A gente tá falando de 72, o próximo filme do Wes Craven só vai sair em 1977. Eu tô falando de The Hills Have Eyes, ou Quadrilha de Sádicos. They wanted to see something different, but something different saw them first. The hills have eyes. Mister, don't take your family back in that area. The silver has been gone for 40 years now. Besides, there's nothing back in there but animals. Também é um filme, eu acho que é menos pesado, com certeza, do que o primeiro dele, mas também Sim. é um filme que ele mantém muito do que ele usou naquele primeiro filme. Ah, com certeza, muitos elementos, como o Everton mesmo mencionou, questão de armadilha, questão até da proximidade dos vilões, sensação que não é... de, tipo, de não ter possibilidade de ter socorro, tá ligado? Sim, exatamente, exatamente, também tem muito disso, tem aquela aproximação mais sorrateira dos inimigos, eles não vão diretamente ao ponto, assim, né? Aquela coisa de tem que vir um cara com a faca e matar todo mundo de pronto, eles vão se aproximando aos poucos. Tem a questão do abuso também nesse filme, você nota. É bem explicado, assim, é bem interessante. Começa esse filme também. A ideia do Wes Craven que, tipo, todo mundo que transa nos filmes dele morre, cara. Pior que é verdade. É bem isso, né? E muitos clichês do terror que o Wes Craven vai ser mestre depois em brincar com isso e criar filmes, criar uma franquia baseada nisso, né? A gente vai chegar lá posteriormente. Mas, pra quem nunca ouviu falar, né, o Quadrilha de Sádicos, ele conta a história de uma família que tá viajando de carro na Califórnia, a família Carter, e o carro quebra, né? Eles dão azar, mas aí eles acabam parando numa área. Dão azar não, o pai faz cagada forte, cara. Exatamente. Tá, é verdade, né? Ele faz uma merda lá e o carro quebra, né? E eles acabam presos numa área isolada que eles descobrem que é uma área de testes da Força Aérea Norte-Americana e tal, e eles são perseguidos nessa noite que eles têm que passar ali por um grupo, né, de canibais, de mutantes, seja lá o que você queira chamar de índios. De índios, talvez. Parece uns índios. Mas eles são perseguidos por esse grupo, pela essa quadrilha de sádicos que vai cometer atrocidades com eles durante essa noite. O filme é bem forte, bem inspirado, se você pensar no... Eles estão passando ali pós-Guerra do Vietnã, mas Guerra Fria também, os testes norte-americanos em testes desconhecidos, a gente não sabe bem o que o governo está fazendo, então a gente entende que aquelas pessoas ali foram jogadas por qualquer coisa. E o filme, se você perceber, logicamente, ele já é bem mais... É melhor dirigido, né? Você entende melhor o filme e tal. Ele faz os enquadramentos melhores. Você vê uma evolução do primeiro filme pra esse, né? Ele já tem mais noção do que ele tá fazendo. É bem mais efeito. Verdade. E é um filme que funciona bem melhor, assim, pra mim. Então, o primeiro é mais impactante, com certeza. Mas esse tem mais cara de filme, né? A montagem dele é melhor. É que ele é muito bem dividido, né? Ele tem o começo, meio e fim bem definidos, vamos dizer assim. É bem isso. E lembrando que o Quadrilha de Sádicos, o The Hills Have Eyes, ganhou um remake que, se eu não me engano, é A Viagem Maldita. É, isso mesmo. Que é um remake que esse remake, assim, normalmente, muitos filmes de terror, principalmente de terror, eles ganham esses remakes, né? Filmes clássicos ganham remake. Esse remake do The Hills Have Eyes foi um dos remakes que o pessoal mais gosta, né? Falam que é um ótimo filme, que muita gente conheceu a história por esse remake, e muita gente prefere até o remake do que esse filme original. É, muito bom mesmo. Eu não assisti, mas eu sei que é um filme que ele segue basicamente a estrutura do roteiro igual, só que ele é muito mais violento, né? Principalmente pela tecnologia que eles têm, que eles tinham na época, né? Sim. Foi lançado em 2006, eu acho, né? Você assistiu, Paulo? Assisti. E o engraçado é que eles mantiveram o mesmo padrão do Wes Craven, mesmo sendo um remake com mais tecnologia, enfim. É aquela ideia de seres humanos morando ali naquele local de teste, mutantes. Tem a questão do abuso, que eles te mantiveram o mesmo padrão do Wes Craven. Cara, ficou um remake muito bom, e tipo, seguiram muito à risca muitos pontos que o Wes Craven determinou no filme, então acho que é por isso também que conseguiram acertar bem, sabe, não tentaram inventar nada aleatório, fizeram muito bem a tarefa deles, ficou bem legal. O Wes Craven falou que a ideia veio de um artigo que ele leu, acho que num livro, num jornal, alguma coisa assim, que era tipo, acho que no século, nos anos 50, nos anos 60, que tinha uma família também assim, que pegava uns caras num local tal, tipo numa estrada e matavam também, então ele meio que tirou a ideia, e isso é um conceito que vai se repetir muito na carreira do Wes Craven, que é meio que pegar, tipo, notícias e trabalhar em cima, né, pra criar uma história, né. Totalmente, ele vai fazer isso muito bem, vai criar os seus clássicos bem baseado nisso, né, seus principais filmes são ideias que ele tira da realidade, né, que a gente já percebeu que nesses dois primeiros filmes é o que que pra ele causa o terror, né? O terror tá pautado com a monstruosidade do ser humano, né? Isso é uma coisa que ele deixou bem específica nesses dois primeiros filmes dele. Com esses dois primeiros filmes, ele já tava, assim, algum crédito na casa, né? Tinha dois filmes impactantes de alguma forma, né? Então já era um diretor que tava fazendo o seu nome. E em 1981, ele vai lançar um novo filme chamado Bênção Mortal ou Deadly Blessing. John? Você não trabalha? Não. Eu quero dizer, claro, pai. Alguma coisa o perturba? Não, pai. Só conversávamos, senhor. Essas coisas não são para nós, John. Você vai trabalhar agora, sim? É claro que eu vou. Ah. Sou Vicky Anderson, amiga da Marta. Nós somos os filhos de Deus. Nós não temos assunto com a serpente. Aí já começou a ter filmes que não foram tão bem recebidos, né? Esse e o próximo já não são filmes que foram tão bem recebidos. Mas enfim, Bênção Mortal, ele é um trabalho bem de transição, né? É um filme bem mais leve, né? Se você pensar, do que os anteriores. Sim. Ele não tem via violência, não tem o gore. Ele trabalha bem com o sobrenatural nesse filme, né? É, tem uma produção bem mais, bem melhor, sabe? Também, tipo, ele teve mais grana pra trabalhar. É, o primeiro filme da Sharon Stone também. Tá maravilhosa, por sinal. Meu Deus tá do céu. Tá linda nesse filme, que você puta é louco. Puta que pariu. E, cara, mas eu achei um filme muito interessante, porque ele é um filme daquele estilo giallo, né? Que é, sim. Que nem o Dario Argento faz, que é aquele estilo italiano, que é o assassino com a luvinha preta, sabe? Que vai esgueirando, e você nunca só descobre quem é ele no final, tal. E é bem esse estilo o filme, só que o que me incomoda nesse filme é exatamente o final, que entra na parte sobrenatural, velho. Eu senti isso também, porque assim, ele, ao meu ver, eu também gostei muito do filme, achei bem divertido. Ele transitou por um tempo entre o que poderia ser sobrenatural ou não. Depois eu comecei a olhar para aqueles Amishes, acho que são Amishes, ou algum tipo de representação baseada nisso. É, e falei, puto, assassino. Eles falam, né, que são os Wichitas. Isso. Pra não chamar de Amish. Uhum. Aí eu comecei a falar, pô, o assassino tá aqui, é alguém daqui, a menina fica doida, não sei o que lá acontece. E aí você vai seguindo bem no filme. Aí quando você vê aquela cena final, é tipo, como se fosse uma cena colada de um outro filme que não tem nada a ver, porque de uma parte do filme ali, do comecinho pra frente, acaba essa parte sobrenatural, você fica levando aquela questão de um assassino, escondido, que eu até pensei, pô, legal, ali, ó, ele já vem trabalhando com isso, o que vem muito em Pânico, que a gente vê daquele assassino e tal, pô, legal, essa ideia, do nada ele me tá com um demônio aleatório do chão, mas beleza, né, fazer o quê? É uma construção de final não muito legal. Posteriormente vai ter outros filmes também que vai ter esse final que vai dar uma quebrada bem no que ele tava construindo durante todo o filme, mas enfim. Foi um filme que não foi tão bem recebido pela crítica, o Bênção Mortal. E ele não demorou tanto pra lançar outro filme dessa vez, né? Em 1982 ele já lançou o Monstro do Pântano, ou Swamp Thing. E sim, o filme é baseado no Monstro do Pântano da DC, da DC Comics, né? Da Vertigo, que é a história do Dr. Alec Holland, né? Que faz esses experimentos e tal, e enfim, se torna o Monstro do Pântano. Cara, acho que filme de quadrinho é atual só, cara. Não, nem um pouco. É um filme que saiu e não foi bem recebido também pela crítica. E o próprio Wes Craven, ele diz que ele teve muitos problemas na produção desse filme, né? Não foi um filme fácil de gravar. Realmente, a gente tem que pensar que ele tinha uma história que exigia uma maquiagem mais trabalhada no Monstro do Pântano, alguns efeitos e tal, e ele não conseguiu trabalhar tão bem na produção do filme e não saiu como ele queria. E também, um fato é que ele não conhecia muito bem a história que ele estava contando, né? E isso também ajudou a com que o filme não fosse tão bom. Esse eu não assisti. Esse eu também não assisti, mas é bom a gente comentar que não, ele não é bem um filme de terror, né, assim, tipo, sai num selo voltado pro terror da DC e tal, mas o filme não tinha tanto esse aspecto, sabe? Sabe uma coisa interessante desse filme? O Wes Craven, ele tem uma filha, um filho, né, nessa época ele já tinha, ele tinha uma filha, e uma coisa que ele deu uma entrevista, né, numa das entrevistas que ele deu, que logo após o filme, né, a filha dele assistiu, e ela falou, ela disse pro pai dela, né, pro Wes Craven, que pai, as mulheres nem sempre quando estão correndo, caem. Tipo, parece que todo filme terror, a mulher começa a correr, ela já cai. Tipo, toda mulher cai. Aí a filha dele comentou, né? Algo simples. Tipo, nem toda mulher cai quando tá correndo. Só por medo e tal, desespero. E ele ficou pensando nisso e posteriormente ele trouxe isso pro cinema dele. Porque depois que ele vai começar a trabalhar com as femininas, como protagonistas, personagens fortes e tal, é uma coisa que parece simples, mas que mudou o cinema dele de alguma forma. E talvez seja a maior contribuição do filme Monstro do Pântano pra ele. É, a partir do próximo filme você já nota muito bem essa diferenciação entre a mulher, né, essa presença mais forte, mais corajosa. Já começa a refletir bastante essa ideia aí. Sim, porque em 1984, o Wes Craven já estava trabalhando no roteiro desse filme há muito tempo, mas enfim conseguiu. Esse filme foi uma batalha para conseguir ser feito. Enfim, tem muita história, a gente pode começar a contar um pouquinho. Mas em 1984 chegou ao cinema A Nightmare on Elm Street, ou como a gente conhece aqui no BR como A Hora do Pesadelo, que é um dos principais filmes de terror de todos os tempos, sem dúvida, com um dos personagens mais icônicos criados para o cinema de terror, que é o Freddy Krueger. O filme chegou em 1984, como eu comentei, mas ele já tinha um roteiro feito há muito tempo, muito tempo. O Wes Craven tinha escrito esse roteiro há muito tempo e tal. Também é outro roteiro baseado em história real, né? Algum noticiário que ele leu. É, sobre umas crianças, acho que do Camboja, que, tipo, elas morriam no sono, né? Tinha até uma doença que deram, porque eles não descobriram a causa, né? Então, descobriram que elas morriam enquanto dormiam, né? E ele pensou em todo... Ele meio que juntou outros conceitos em volta nisso, né, cara, pra pensar num assassino que vem do sonho, né. Além desse conceito, também tem o conceito do Fred Krueger, né, que ele fala que ele, tipo, ele pensou muito baseado num mendigo que ele viu uma vez, tá ligado? Meio brecha, mas ele falou isso, né, cara, que tinha muita que usava um chapéu, usava uma blusa parecida com a do Fred, né, e isso meio que perturbou ele quando ele era bem novo, né, e que, tipo, o que mais perturbou ele não era nem o fato do cara ser um morador de rua e tal, era o modo como ele agia, que ele ficava meio que rindo sozinho e tal. Aí ele começou, aí, tipo, isso é um conceito que ele foi levando pra vida dele, e ele foi pensando, pô, mano, um assassino que não apenas ele aparece e mata o cara, não, ele é um cara que brinca com a vítima, que ele começa a perturbar a vítima de certa forma. É um conceito também muito forte o Freddy Krueger. Que é um conceito interessante é de que os pais sempre falam pros filhos, pô, você tá com medo, vai dormir um pouquinho, né? Que, é pior que é verdade. Seu medo passa. Pô, o Fred Krueger, ele vai atacar você justamente na hora que você tem o seu conforto, né? Você tá fugindo do medo. O legal é que um diferencial que ele fez, que eu acho que trouxe grande parte do sucesso do personagem, né, do Fred Krueger, é que ele sai totalmente daquele padrão do monstro que vem num lugar X, que você pode tocar nele de forma física, matar, você sabe onde é que ele tá, você faz o ritual, você acaba... Ele conseguiu trazer uma entidade que ataca as pessoas no local onde você menos imagina que vai acontecer, que é nos sonhos, a partir dos pesadelos. Então é aquela coisa, tipo, pô, vou dormir, eu tô seguro, vou descansar, vou dormir. Não, ele vai pegar você no sonho e ele vai te matar. Então, puta, fez um sucesso do caralho, porque já assustava pela aparência. Ainda mais por essa ideia, esse conceito. Aí, meu, que bicho fez mais sucesso ainda. Sem contar com a aparência, tipo, né? Sim, antes de comentar, eu acho que vale a pena. Esse filme é muito icônico, tem cenas muito icônicas que ficaram marcadas pra história. Só pra comentar, que eu falei que esse filme tem uma história legal da sua produção, né? O Wes Craven teve essa ideia há muito tempo, ele tinha um roteiro, né? Ele passou pro produtor, pro Bob Shaye, e o Bob Shaye era o cara que era o executivo, o dono da New Line Cinema. E a New Line Cinema tava pra falir na época. E então, o Wes Craven gastou muito do seu dinheiro pra investir no filme. O Bob Shaye foi atrás, foi na Europa, foi em outros países procurar produtoras que investissem no filme. Posteriormente, eles conseguiram esse investimento, e o filme foi um sucesso de bilheteria. E depois, a New Line Cinema praticamente fez seu dinheiro e sua marca com a franquia que saiu posterior, mesmo sem o Wes Craven nela. É, dirigindo, né, no caso. Dirigindo, exatamente. Atuando diretamente na maioria dos filmes, mas a New Line Cinema tem essa história que deve diretamente ainda estar ativa, ainda ser uma das grandes produtoras de cinema no mundo, muito pelo A Hora do Pesadelo. O filme, ele é protagonizado pela Heather Langenkamp, que vive a Nancy Thompson, e o Freddy Krueger é vivido pelo Robert Englund. Eu li umas matérias de como ele produziu o personagem e tal, e é interessante, cara. Ele pegou o trejeito de muitos atores que ele acompanhava na época, foi juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, pra criar o Freddy Krueger. Cara, A Hora do Pesadelo é um filme foda de terror. Puta que pariu. Eu acho que até hoje você assiste e você fala, pô, esse filme é muito bom, cara. Ele funciona muito bem. Se fosse pra gente falar, meu, se você vê a questão dos efeitos, das montagens que ele faz em algumas cenas, puta que pariu, cara. Eu não vejo até hoje coisas que ele colocou nesse filme, assim, de forma tão impactante. Por exemplo, nem precisa ser as cenas mais icônicas. Ah, a cena do menino na cama jorrando sangue, que é uma cena do caralho, por sinal, é uma cena memorável. Mas, por exemplo, a cena da Nancy dormindo, por exemplo, e você vê o Fred saindo da parede e só olhando ela dormindo. Caralho, velho, como é que ele fez aquilo? Que bagulho foda. Então, primeiro, você vê a evolução clara dele como diretor e como construção de cena, né? Tem um artigo bem legal que tá vendo com fotos da produção tal, dele atuando e mostrando exatamente o que ele queria fazer. É bem interessante, cara. A cena inicial já é muito boa, já é muito diferente de tudo que ele fez, tá ligado? A forma como ele mostra as pessoas nos sonhos e quando elas estão na realidade, quando elas dormem e elas entram no sono, no sonho achando que é a realidade, que elas estão passando por aquilo, é muito interessante. E a coisa que a gente tava comentando foi a Nancy Thompson, que é a protagonista, né? Ela é aquela protagonista feminina que não é vitimizada o tempo todo. Ela é uma protagonista inteligente e que dá um banho no vilão em muitas partes do filme, né? Ela é inteligente, ela sabe como lutar com ele e ela não foge dessa luta. Ela faz o verdadeiro Esqueceram de Mim, realmente ela faz. Ela faz, cara. Pendura martelo, põe cordinha, explosiva, ela faz. E, mano, a cena que eu acho muito foda desse filme é quando ela vai pro instituto lá do sono, lá com o médico e tal, começa a ter o pesadelo, acorda, os caras, o médico vai lá, acorda ela e ela tá com o chapéu do Fred na mão, tá ligado? Eu acho uma cena muito da hora, velho. Genial, cara. Porque ela traz todo o conceito do filme, tá ligado? Da resolução do filme nessa cena. Então eu acho muito, a cena é muito importante, muito legal, tá ligado? Visualmente assim também. Outro conceito interessante é que o Fred Krueger também é baseado no padrão que o Wes Craven costuma trabalhar de vilões, né? Que é um cara que abusava de crianças, que era assassino, não, tinha esse costume. No conceito inicial, no filme, ele não falam que ele abusava de crianças, ele era um assassino de crianças, tá ligado? O negócio dele abusar veio muito do novo da filme, sequência. Né? Da sequência, isso é verdade. Da sequência também vai trazendo um pouco disso aí. Né? É, porque o primeiro filme, a mãe da Nancy fala assim, ah, ele era um assassino de crianças, tá ligado? E eu acho que ele é muito, ele faz muito bem a criação do universo, né? Você já entende muita coisa do que eles vão usar na franquia posteriormente. Você enxerga uma... É que na época, né, essa questão de franquia não era algo que você fazia um filme e já pensava numa franquia, né? Isso começou a ser criado mais ou menos na época, né? E esse filme, ele cria muitos conceitos que você pode sempre explorar, né? E como a gente falou, tem cenas memoráveis. Eu acho que assim, a primeira morte, ela já mostra muito do que o filme vai ser. É, toda a sequência da personagem, que é a primeira morte dele, é uma personagem, não lembro o nome agora, mas enfim, é uma personagem que é uma das amigas da Nancy lá. Tina. A Tina. Nossa. E quando ela tá no sonho, é muito bem feito como ele mostra o que tá acontecendo no sonho e o que tá acontecendo com ela na vida real, né? Que ela tá no teto rodando tal, e como ele programa a câmera pra mostrar ela brigando com o Fred no sonho. É muito bonito de se ver, tipo, é bem feito, né? E sequenciando isso que você falou, um encaixe que eu achei inacreditável foi a questão do Fred usar da fragilidade da amizade das meninas. Porra, ele colocou a mina dentro de um saco de cadáver, chamando a outra, sangrando, se arrastando pelo chão. Essa cena da escola, velho, é foda demais, velho. A cena da escola é muito boa, cara. É uma das minhas preferidas. Eu acho ela é muito boa. O filme realmente, ele é um, como eu falei, ele tem muitas cenas icônicas. Ele com certeza é um dos principais filmes de terror que já foram feitos por filme, né? Ele é um filme muito bom e por terror, né? É um filme aterrorizante de fato. Mesmo você assistindo hoje, você vê os efeitos da Taz, tudo bem, acontece, é normal, mas o filme em si, ele cria uma atmosfera aterrorizante muito boa, mesmo o Fred sendo aquele vilão que é meio atrapalhado, né, mas tudo bem, é uma coisa do Wes Craven. Eu gosto quando a Nancy vai pra cima dele e cai no chão na porrada, né? Isso é normal das coisas do Wes Craven. Mas isso que é legal, porque ele não precisou endeusar completamente o Freddy Krueger, fazer ele perfeito, fazer ele aquele cara, tipo um bodybuilder de máscara, sabe, ele fez um cara que você pode, se você entender como vence ele, você pode ir pra cima, caralho. É o tio que você pode sair na mão. vilão, né? Exatamente. Que tem extremo poder, principalmente dentro da dimensão dele, mas que você consegue dar um jeito ali na parada. E o final foda, hein, mano? O final é um dos melhores, cara, de filme de terror assim, cara. É, o final é bem foda. E pra quem assistiu It vai ver relação. It 2 vai ver relação dos finais. Mesmo o Ivan não tendo gostado. Talvez aqui funcione melhor, né? No Hora do Pesadelo. É, provavelmente. E sempre a curiosidade do primeiro filme do Johnny Depp, né, cara? Mais um primeiro filme, né? O Wes Craven tá dando chance pra esses meninos aí brilharem. Ah, só pra complementar, além de tudo que a gente tá falando das cenas e do roteiro em si ter funcionado muito bem, a trilha sonora ajudou pra caralho, que eu achei muito boa a trilha sonora desse filme. Ah, é fantástico, velho. Da Hora do Pesadelo é muito boa. Bem, o filme foi muito bem recebido pela crítica, teve uma bilheteria boa, tanto que ali no Live Cinema não demorou a fazer o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, a franquia de 7 filmes, então o Wes Craven vai voltar pra dirigir, de fato, o 7º filme. Ele trabalhou, sim, como produtor de alguns filmes, quase todos, né, eu acho. Uma boa parte, ele trabalhou ainda na franquia, mas ele não dirigiu mais nenhum filme até o 7º. E, enfim, é uma franquia que, posteriormente ao primeiro, ele tem uma qualidade bem duvidosa, né? Ele vai mudar muito a franquia, eles vão trabalhar com ideias bem diferentes dessa do primeiro filme, enfim. Mas é uma franquia que tem muitos fãs, principalmente pelo seu monstro, o seu vilão, que é bem icônico pro cinema. Bem, pra gente não perder o fio da meada, então vamos comentar o 7, né? O 7º filme o 7º filme, que é quando o Wes Craven volta pra direção de A Hora do Pesadelo, chama Wes Craven New Nightmare, ou A Hora do Pesadelo 7, O Novo Pesadelo. Nossa, o título em português ficou horroroso, né? Você fez pesadelo duas vezes. E o Wes Craven volta a trabalhar com os seus personagens tão icônicos na direção. E é o filme que eles dizem, pelo menos a maioria das críticas e comentários que eu li, que não é à toa o Wes Craven voltou e é o melhor filme posterior ao primeiro. Com certeza, cara. Pra mim, tirando o primeiro. Ele é muito interessante, ele é muito metalinguagem, tá ligado? Isso, exatamente, é muito isso, cara. E ele faz uma grande homenagem ao original, né, cara? É genial, cara, é muito bom esse filme. Porque você vê os atores, é um novo filme, eles são atores que estão representando a si mesmos, mas ao mesmo tempo numa outra história, é muito maluco, sabe? Você fica meio perdido quando você assiste. É, você fica dentro do universo do filme, como trabalho, como obra, e ao mesmo tempo as coisas acontecem de verdade, sendo que eles estão gravando, planejando gravar um novo filme. É uma doideira. Mas, não, cara, é muito bom. É muito bem feito. É, na sinopse do filme, a Heather, que é a atriz que faz a Nancy no primeiro filme, ela considera fazer um novo filme com a Scraven, né? E o seu filho Dylan acaba caindo nas mãos do vilão, né, do Fred Krueger. Então essa metalinguagem foi algo que foi muito explorado pra ele nesse filme, algo muito elogiado. Posteriormente ele vai usar, principalmente na sua próxima franquia de maior sucesso, também vai usar dessa metalinguagem, mas exatamente esses detalhes, além do filme, da sua construção ser muito bem feita, que fizeram com que esse filme fosse um sucesso também. E é legal que ele homenageia até algumas cenas do clássico. A gente tem a cena da garra na cama, que é uma menção à cena da garra saindo da banheira. Você tem a questão da menina sendo arrastada no teto, que ele repete aqui. Ah, e só pra constar, o Fred Krueger também tá espetacular nesse filme, ele tá muito foda. Esse é o tipo que eles mudaram um pouco da maquiagem, né, mas não tiraram a essência, né, a maquiagem dele tá muito, muito foda nesse filme. Sim. Uma coisa que eu não sei, Ivaldo, você que é fã, pelo menos você assistiu todos, ou estou falando, não, você assistiu todos, eu tenho certeza. 15 vezes. Dá pra pular do primeiro pro sétimo? Olha, vou ser sincero, o primeiro é essencial, o segundo ainda tem ligação direta com o primeiro, pela questão dos personagens, a mesma casa, então ainda tem ligação. O terceiro, eu acho que tem cachorro mijando fogo pra rever o Freddy Krueger, já começa a ficar exótico. O quarto, e o quinto, e o sexto, meu Deus do céu. Assim, quer se divertir 100%? Assista o primeiro, o segundo e o sétimo. Que aí você tem três filmes que se ligam muito bem entre si. Em questão de franquia, meu, assista tudo. Mas assim, mente aberta. Você vai ver filme como o Everton falou. Você vai ver Fred andando de skate. Você vai ver Fred com terno e gravata. Então assim, perde a essência, né? Uma última curiosidade, assim. Eu tinha muito medo do Fred Krueger quando eu era criança. Pra caralho. Muito medo, mas eu tinha muito medo mesmo, sabe? E foi o Ivaldo que tirou esse medo do Fred Krueger de mim, cara. Porque foi o Ivaldo o Ivaldo me mostrou um vídeo no YouTube com o Fred andando de skate, velho. Que aí eu falei, não é possível, eu não posso ter medo de uma porra dessa, velho. E as pessoas pagam terapia hoje em dia pra se livrar do medo. Só chamar o Ivaldo, ele já tá fazendo isso há muito tempo. Você tá vendo aí, ó. Parei, cara, parei de ter totalmente medo dele, tá ligado? Então, tipo, foi um negócio muito aleatório, sabe? Aí é isso, se você quiser realmente conhecer o lado mais sombrio mesmo da obra, tirando essas coisas mais bizarras, é o primeiro, o segundo e o sétimo. Se liga funcionou muito bem. Bem, é um filme que com certeza foi feito pros fãs e dá um belo alívio pra aqueles que acompanharam todos os filmes e viram os filmes que não foram tão bons anteriormente, né? Agrada o fã, né? Deve dar uma tipo, sim, meu, agora sim você tá mostrando algo que eu queria ver há muito tempo. E eu gostei de outra coisa que eu não sei se vocês... Não, obviamente vocês notaram. Ele conseguiu trabalhar tanto com a questão do terror, quanto trabalhar um pouco do suspense também, porque por mais que a gente saiba que realmente o Fred tá agindo, tem muito momento que os caras ficam, Nesse, você tá bem? Nesse, o que você tá fazendo? Pô, como assim? Seu filho aparece machucado, tá você e ele em casa. Ó, tem alguma coisa errada aqui, ó. Vamos conversar aqui com vamos chamar os policiais aqui pra conversar, pra ver se você não tá batendo no seu filho. Você anda bebendo, você anda se drogando, que merda que você tá fazendo? Então tem um suspense, tem toda uma trama em cima dos personagens mesmo. É, cara, o próprio Fred, quando ele meio que arma, tipo, porque ele mata a Tina. Sim. E meio que joga a culpa no namorado dela, tanto que na prisão, quando ele mata o namorado dela, ele mata ele enforcado, né? Não é tipo, é meio que, ah, pra fingir, pra mostrar que meio que ele se suicidou, né? Ele não é um vilão que mata aleatoriamente, ele tem um, sim, plano, sabe? Então, ó, já veio do primeiro, ele trouxe pro sétimo esse mesmo padrão, mas ainda trabalhou muito bem com essa ideia. Bem, ainda bem que teve esse filme pra dar uma aliviada no que aconteceu posteriormente, mas vamos voltar no tempo. Ah, Vinícius, só pra complementar, o remake de A Hora do Pesadelo 2010 é uma merda inacreditável. Pronto, pode continuar. Bem, eu aposto que ele não tem, não sei se ele tem participação nesse filme, mas hein, esse não é um remake bom, que nem a gente tinha comentado do Quadrilha de Sádicos, né, Viagem Mal. Mas essa parte 2, ela foi muito mal recebida na época, é um filme bem genérico, a história é ruim mesmo, é bem descartável, então tem os personagens que vão voltar pra fazer uma corrida de moto e acaba acontecendo a mesma coisa, encontram a mesma quadrilha. Então o filme serviu basicamente pra eles voltarem a cometer atrocidades em agora em um novo capítulo. E o Wes Craven é o diretor do filme, né, é produtor, enfim, por isso que é mais bizarro o filme ser ruim, tendo que ele tem participação direta nele. Em 1986, agora o Wes Craven tá numa boa pegada de produção. Ele lança um filme chamado Deadly Friend, ou em português A Maldição de Samantha. Alguém assistiu esse filme? Eu assisti, eu só não achei o terror, mas eu assisti. A sinopse desse filme é incrível. Paul tem um robô chamado Bebê e se torna amigo de Samantha. Entretanto, durante uma briga, o violento pai de Samantha joga a garota escada abaixo e ela morre. Em um esforço para ressuscitá-la, Paul tem que implantar a mente de Bebê no cérebro dela. É isso realmente que acontece? O cérebro da garota no robô? Exatamente. Não, o menino, o protagonista, ele introduz o cérebro do robô na menina. É, o menino, é verdade. É, o menino. E é isso, aí, sei lá. E qual que é o terror do filme, de fato? Tem terror? Não, o robô é um assassino? Ela anda com a mãozinha pra frente, tipo, sabe, zumbi clássico, sei lá, do Chaves, que anda com a mãozinha pra cima, fazendo de fantasma? É isso, ela com a mãozinha pra frente, matando de um jeito aleatório as pessoas. É um ótimo Sessão da Tarde, mas como terror, ele é bem fraquinho. Bem, não é à toa que a recepção de crítica dele é horrorosa, né? Ele tem 11% no Rotten, por exemplo. Nossa. Só pra ter uma noção. Então o filme não deve ser muito bom mesmo. Mas aí, em 1988, ele lança The Serpent and the Rainbow, ou A Maldição dos Mortos-Vivos. Essa aqui podia entrar naquele nosso podcast clássico de traduções... que realmente não faz sentido uma coisa com a outra. Mas enfim, é um filme que ele vai trabalhar agora com a temática dos mortos-vivos. I don't see the ambassador here, do you? I'm in medical research. There's a lot of money in it. There's plenty for you. I don't want money. Yeah. What do you want? I want to hear you scream. Vocês gostaram desse filme? Vocês assistiram esse filme? Ah, cara, pra mim esse filme é obra de arte, cara, e ele merecia ser aplaudido de pé, porque ele trabalhou com a ideia de mortos-vivos e conseguiu trazer um filme baseado em coisas reais mais uma vez, né, que é nas lendas voodoo, feiticeiros enfim, os feiticeiros voodoo, e, meu, cara, esse filme é espetacular, é uma obra de arte esse filme, puta que pariu. Porque ele é um filme de zumbi que não é o zumbi clássico, né? Exatamente, zumbi, cara. Diferente, né, aquele zumbi do Haiti, e ele é um filme muito interessante por dois fatores. Ele traz muito bem o terror na questão, nessa questão da feitiçaria, digamos, sim, assim, e traz também o aspecto do terror político que o cara sofre lá, num lugar que no Haiti, numa época onde tá acontecendo toda, tipo, tinha uma ditadura, onde tá caindo a ditadura e tal, e, puta, é um aspecto político muito forte lá. Então, ele ele retrata muito bem isso e junta muito bem com a questão da superstição, da magia lá que o cara tem, da magia do poder voodoo lá que o cara tem. Então, eu acho muito interessante. É um filme muito interessante, realmente. É um filme muito legal e tal. Pra mim, só tem uns negocinhos que eu não curto muito. O Bill Pullman, eu não gostei muito dele no filme, tá ligado? Da atuação dele, assim, digamos. Tem algumas cenas que ele vai bem, mas tem algumas que pra mim é muito genérico. Mas, de modo geral, é um filme muito interessante, tá ligado? Esteticamente, pra mim é um filme muito bonito. Ele tem uma fotografia legal, ele tem momentos mais sombrios, onde ela fica com uma tonalidade mais sombria. Quando se trata muito da questão da magia negra, dos rituais, é uma tonalidade mais sombria. Sei lá, e na parte do terror, sobrenatural, eu achei os efeitos bons, achei bem interessante. Tem uma cena que sai uma cobra da boca de uma mulher, um caveira lá, que puta que pariu, que merda foi aquela. Mas enfim, eu gostei muito. E realmente, ele tem jumpscare. O protagonista, o que o Everton falou, também não tem muito disso, porque ele tem a mesma cara pra tudo quanto é cena. Ele tá feliz, é a mesma cara. Ele toma um susto, é a mesma cara. Ele tá bravo, é a mesma cara. Ele não tem expressão, maluco. E o vilão do filme, ele é assustador, cara. Caralho, demais. O cara mata um brother, toma o sangue dele, é pesado, cara. O cara é do mal mesmo, velho. E é um filme que foi bem recebido pela crítica, né? A gente vê, fazendo uma comparação, eu não gosto de fazer comparação, né? Sem comparação em geral, né? Diretor com diretor, mas o Wes Craven é um cara que a gente tá vendo, assim, tá passando pelos anos 70, 80, vai chegar nos anos 90. Em comparação ao John Carpenter, que a gente já fez o terror, o Mestres do Horror com ele, é um cara que teve mais filmes com críticas positivas e soube se reinventar melhor através do tempo. Sim, verdade. Porque se a gente lembra do Carpenter, ele teve filmes clássicos dele, depois, posteriormente, ele não vai ter nenhum filme tão bom assim. Isso sim, cara. O Wes Craven conseguiu se reinventar muito melhor e tal. Apesar de que, digamos assim, levando todo em consideração, eu acho ainda um filme do John Carpenter melhor do que do Wes Craven. Todos do Wes Craven, tá ligado? Ainda acho o Enigma do Outro Mundo melhor que qualquer outro filme do Wes Craven, tá ligado? Mesmo o A Hora do Pesadelo, que eu acho filmaço também, mas tipo, mas queira ou não, o Wes Craven tem uma importância assim, no decorrer do tempo, muito maior, eu acho que é maior do que, bem maior na verdade, do que a do John Carpenter. Porque se você parar e pensar em terror, assim, fala assim, um filme de terror, pelo menos dois do Wes Craven você vai falar, na lata, tá ligado? Dois personagens, assim, no mínimo, sabe? Nossa, Arthur, é interessante o que você comentou, porque às vezes, se a gente fosse botar na balança, você vê que a carreira do Wes Craven ao longo do tempo, por mais que ele chegou a ter filmes ruins, mas como ele sempre conseguiu manter esse padrão de sempre apresentar alguma obra de destaque, de maior sucesso, ele meio que seguia uma reta, ele tava indo bem. Já o John Carpenter teve a questão de fazer o Enigma de Outro Mundo, que pra mim é um filme indispensável pro fã do terror, e que não foi bem recebido, onde o cara gastou um puta do orçamento, o cara se empregou com toda a vontade, todo o carinho, toda a atenção, e isso prejudicou muito na vida dele, acredito, na mente dele, no pessoal dele, e aí começou a vir aquelas obras genéricas. Então dá pra você ver essas duas vertentes diferentes, né? Um cara que sempre conseguiu se manter ali com uma obra boa e outro que tentou dar o seu melhor e não foi bem recebido. Fica polêmica aí, né? Joguei polêmica aqui no podcast. Olha só. Ouvinte, responda pra gente, você prefere o John Carpenter ou o Wes Craven? Mas enfim, vamos continuar, né? Falando da filmografia do Wes Craven, a gente acabou de comentar o A Maldição dos Mortos-Vivos, e em 1989, filme que eu nasci, ele lançou um dos piores filmes dele. Olha, será que é coincidência? Em 1989, ele lança Shocker, ou em português é Shocker, 100 mil volts de terror, que tem aquele complemento bacana do cinema, quando veio pro cinema nacional. O que está esperando, miserável? Quer me fritar? Então anda logo, seu inseto nojento! Ouviram o homem? A cadeira está armada. Repito, a cadeira está armada. A câmera interna agora está vedada. Eu achei um filme ruim, eu assisti. E é um filme que ele trabalha muito mais com os efeitos visuais, ele trabalha muito com efeito especial nesse filme. Ele quer criar uma história que eu acho que ele tentou criar algo mais parecido com A Noite do A Hora do Pesadelo, né? Só que dessa vez não funcionou, né? Tem um vilão que é ruim, o final do filme é muito ruim, ele se perde, começa a contar umas coisas que... Ele tem até umas cenas interessantes, mas que não fazem sentido no torno do roteiro. O roteiro é meio ruim também. É um filme que é confuso, vamos dizer assim. Eu acho que não foi bem pensado. Eu não assisti o filme, mas quando eu li a sinopse, eu pensei, parece um roteiro de um capítulo do Arquivo X, cara. Pior que é mesmo. Tá, mas é muito do que o Vinícius falou. É um copiar e colar do Hora do Pesadelo. Só que ele, em vez de colocar o Fred Krueger, colocou um maníaco retardado que aparece em lugares aleatórios e fala merda. Mas tem a mesma questão de pesadelos, o protagonista tem visões. Exatamente. E o vilão quase pega ele nos pesadelos, ele pede pra alguém acordar ele, que é tipo, é muito copiado de Hora do Pesadelo. Ou seja, no que a gente elogia ele de sempre estar renovando e trazer ideias diferenciadas, nesse filme ele fez um copiar e colar da Hora do Pesadelo. Pelo menos ele copiou dele mesmo, né, cara? É verdade. Mas e é o Mitch Pileg, né, o assassino. Nossa. Que é o diretor Skinner do Arquivo X, não é? Sim, se não me engano é ele mesmo. E ficou genérico esse vilão, puta que pariu. Não, totalmente. O filme, ele até apresenta alguns efeitos, né, interessantes, principalmente pra época, né, a gente tá falando de 1989, só que o roteiro é bem ruim mesmo, ele é confuso, e posteriormente ele coloca muito sobrenatural na parada, e tipo, algo que ele não explicou anteriormente. Obviamente, o filme já começa de uma maneira que você tá com a magia negra, daqui a pouco vai pra um sobrenatural diferente daquilo, enfim, é um filme mal arquitetado, eu diria, e não funcionou. Obviamente, ele teve pouca o público não gostou, né, de bilheteria, e os críticos também não foram muito com a cara do filme, então é um filme que talvez seja um ponto baixo na carreira, na filmografia do Craven. Mas a gente chega em 1991, ele lança mais um filme que se chama The People Under the Stairs, ou As Criaturas Atrás das Paredes. Ei! Se atirar, você morre também. É melhor acreditar. Não seja louco. Você tem dinamite bastante para explodir a casa inteira. Eu acho que não foi um bom lugar para guardar. Mas estava aqui. Abaixa essa arma. Abaixa essa arma. Não quero matar você. Mas vou matar porque não vou com a sua cara. Que é o nosso Sessão da Tarde Dark aqui. Filmaço, cara. Esse filme eu achei muito bom, cara. Eu acho que é um dos melhores protagonistas. Se você acha que o primeiro rapaz negro a fugir de brancos malucos foi no Corra, você tá errado, cara. O Tolo foi o primeiro, cara. É um puta protagonista aquele moleque. Vai se ferrar, velho. É verdade. O ator que vive ele é o Brandon Adams, que é o Poindexter Full Williamson, o Tolo, né, na tradução, que é o nosso garoto que é protagonista do filme. E a gente tem o casal ali que vive na casa, que é o Mr. e assim, o senhor e a senhora Robinson, que são vividos pela Everett, pelo Everett McGill e a Wendy Roby, que o pessoal já conhecia do Twin Peaks, né? Foi o Wes Craven, ele no cast, ele foi escolhido eles pelo Twin Peaks, né? Porque eles também são um casal lá, né? Então foi muito por isso também. E foi uma ótima escolha, porque eles já têm uma química do caralho, então funcionou muito bem. E eles são os vilões bem sádicos, bem loucos, e, cara, deu muito certo eles no filme. É, ainda tem a filha deles, né? Que é a Alice Robson, que é vivida pela Aideen Langer, e a gente tem um rostinho conhecido, que é o Ving Rhames. A gente já fez aqui o podcast da franquia Missão Impossível, então você lembra lá do personagem dele na franquia. A gente conhece mais, o rosto dele é mais famoso por a franquia Missão Impossível, mas ele tá nesse filme. E como eu falei, é uma Sessão da Tarde Dark porque ele é um filme divertido, você acompanha e tal, tem seus momentos de terror, tem esse casal, né, que vive nessa casa isolados e são completamente paranoicos, e tem essas pessoas que eles mantêm em cativeiro lá atrás das paredes, e os protagonistas do filme, eles vão fazer um assalto, né? Na verdade, o Tolo, ele tá pra ser despejado da casa dele, então eles são os caras que têm as casas, né? É, eles são praticamente os donos do bairro, né? Exatamente. E eles vão despejar as pessoas e tal, mas aí eles têm que fazer, eles vão fazer esse assalto, roubar alguma coisa lá pra poder garantir com que eles ficassem, né, na casa. E quando eles são presos na casa, aí começam a descobrir todos os mistérios e coisas bizarras que acontecem ali. Mas como eu disse, é um filme bem divertido, cara. Eu acho um filme bem divertido. Você assiste do começo ao fim, assim, numa pegada boa, a dinâmica dele é bem legal. A gente tem uma crítica social bem forte nesse filme. Tem mesmo. Pra caralho. Da questão racial, principalmente, né? E social, né? É a questão também que ele também fala que tirou a ideia de uma outra notícia, que era também essa questão dos pais que meio que prendiam os filhos, que não deixavam eles saírem e tal. Mantinha em cativeiro. Então também tem isso, né? Essa é uma ideia muito... principal também no filme, né? Fora o abuso infantil e totalmente aquele controle totalmente fora dos padrões que o casal exercia na filha deles, né? Nossa, cara, ela sair pra rua, né? Digo mais, a forma que eles tratavam ela em alguns momentos era muito estranha, tipo, vai tomar um banho, põe o vestido, faz isso, ai, vou te bater, vou te espancar, você tá gostando dele. Eram umas coisas meio esquisitas, bizarro, umas atitudes meio bizarras. Mas aí durante o filme o cara veste uma roupa de full couro, tá ligado? Aí você fala, pô, isso é muito escroto, sabe? Estilo American Horror Story, primeira temporada. É louco, cara. E o Tula, ele é o melhor, ele é um dos melhores protagonistas do Wes Craven, porque ele é um moleque, tipo, ele é muito consciente, tipo, ele fala, mano, isso aqui tá, que merda você tá fazendo aqui? Vamos embora, tal. Mas ao mesmo tempo ele é muito corajoso, porque ele ajuda a menina, ele consegue sair, consegue ajudar, tipo, a família dele, ele tem a coragem de voltar pra tentar resgatar a menina. Então, tipo, e ele é um moleque muito inteligente e que ele dá umas tiradas que são maravilhosas, cara. Ele é um moleque tipo nível Stranger Things, aquela criançada corajosa que você se apega. Sim. E você quer acompanhar e você quer ver o que eles vão fazer. E uma coisa que eu acho que você pode fazer conexões aqui é o Wes Craven utilizando o cachorro no filme como parte importante da sua história. Nesse filme tem o cachorro que é o vilão, né, que tá sempre atrás dele, mas a gente pode lembrar do cachorro do Quadrilha de Sádicos, que é na verdade o personagem mais inteligente, que mais ajudou ali na batalha, né, no Quadrilha de Sádicos. Que é verdade. Era o melhor personagem que tinha, mas ele utiliza o cachorro assim, talvez seja pensado, né, porque ele utiliza muito bem os animais ali nos dois filmes. Bem, continuando, em 94 ele lançou Hora do Pesadelo 7, como a gente comentou. Em 95 ele lançou O Vampiro no Brooklyn, que é um filme protagonizado pelo Ed Murphy, que vive pro vampiro, que vai pro Brooklyn. Já tava no título do filme. E a detetive contra a cena com ele a maior parte do filme é a Rita Vedder, que é vivida pela Angela Bassett. E é um filme, cara, totalmente descartável, né? É um filme de terror misturado com comédia, que não funciona nada bem, não foi bem recebido pela crítica, não foi recebido pelo público. E é um filme que é muito esquecido, até por muitas pessoas. Talvez lembrado por ser bizarro. É, o filme, tipo, aqui passou muito na TV aqui no Brasil, né? Mas é o famoso filme aleatório, né? Aquele não tem o que encaixar, põe esse daí pra rodar, pronto. É tipo, eu quero trabalhar com o Ed Murphy. Deve ter sido alguma coisa assim na época, né? Ed Murphy. É, tanto que, ó, no Rotten é 10%, tá? Só pra falar que esse também é um dos filmes que é ponto baixo na carreira dele. Principalmente porque, pelo que estava por vir, né? Se em 95 ele lançou O Vampiro no Brooklyn, em 96 ele lançou Pânico, ou Scream, que é a franquia com que ele vai trabalhar praticamente agora, até o resto dos filmes da sua vida, né? Da sua carreira como diretor de cinema. Pode me ver agora? Ah, tá bom. O que eu tô fazendo? Hã? Hã? O que eu tô fazendo? Fala! Boa tentativa, Randy. Fala pra Tatum se apressar, tá? Tchau. Se desligar o telefone, vai morrer igual a sua mãe. Você não vai querer morrer, não é, Sydney? Sua mãe não queria. Vai se ferrar, cretino. Em 96, então, ele traz o Pânico, né, que é o filme que vai renovar a maneira como a gente assistia esses filmes de slasher, o filme de terror com o slasher, com o assassino, né. Sucesso de público, sucesso de crítica, e posteriormente a gente vai ver isso nas suas continuações. Aí eu tiro o chapéu, porque ele começa a trabalhar muito bem, mais uma vez ele consegue renovar, trazendo muito bem essa mescla de suspense, mistério mesmo, mistério, tipo, quem é o assassino? Que é o que mais você fica preso, né, ao terror. Ele conseguiu mesclar isso de uma forma inacreditável. Sem contar com toda a menção e homenagem que ele faz ao universo do cinema ao longo do filme, né? Porque todos os filmes são em torno de estudantes de cinema, então tem sempre menções. Cara, é um filme do caralho. Cara, ele renovou o terror nesse filme, né? Ele foi o que trouxe, tipo, ele trouxe uma nova vertente. É um filme que homenageia os filmes de terror e ao mesmo tempo inovou completamente, né? Então ele é um filme muito, muito importante pra categoria, né, cara? E tem um dos, porra, um dos assassinos mais famosos de todos, né, cara? Que é que, na verdade, tipo, muita gente chama de Pânico, né? Mas é o Ghostface, né, cara? É o Ghostface. O Ghostface estava no nosso torneio Halloween? Estava, né? Estava. Morreu rápido, acho que, por sinal. É, morreu rápido, enfim. Porque, né, a gente percebe depois que eles são que ele é apenas pessoas, né? Mas eu acho que, só em título de curiosidade, o Ghostface é uma máscara que não foi criada necessariamente pro filme. Ela foi criada em 91 pela Fanil, que era uma empresa lá que trabalhava com fantasias. Ela foi criada para um Halloween lá. É uma empresa de Nova York, enfim. Mas, posteriormente, o Wes Craven pegou a máscara e patenteou, né? Patenteada para fazer o filme, enfim. Virou a máquina. A máquina. Virou a máscara icônica desse personagem. Eu ouvi falar de um quadro também. É, eu também. Eu ouvi falar que ele viu um quadro. Viu não um quadro. Viu num lugar, tipo, uma máscara assim pendurada, parecida, né? Provavelmente deve ser essa que o Vírus falou, sabe? E, tipo, mas para não pagar direito, ele pediu para a produção fazer uma máscara nova baseada naquela, né? Bem, dá para juntar as duas histórias, né? Então deve ser essa a verdade. Mas alguma coisa nesse sentido, né? Pelo menos a gente sabe que não criou necessariamente pro filme, né? Mais uma coisa que ele se baseou em alguma coisa que acontece. Mas o Pânico é um thriller bem inteligente, tal. Você vê que é um filme que, como o Paulo falou, que ele instiga você a assistir, a saber quem são os assassinos, saber o que tá acontecendo. É um roteiro muito bom, uma história fechada. A gente já cria uma coisa que ele vai criar, que é o impacto da cena inicial. Ele cria cenas iniciais muito boas. Sim. A cena inicial do Pânico é muito boa, cara. É uma cena que marcou história no gênero de terror, no cinema, e posteriormente em tudo que saiu depois, que é uma coisa que vai se repetir nos outros filmes. Ele tenta criar esse impacto inicial pra você continuar assistindo o filme. E traz mais uma vez a sua protagonista muito forte, assim como ele trouxe na Hora do Pesadelo. Ele traz aqui a Sidney Prescott, que é a protagonista de todos os filmes, e vai ser essa protagonista também forte, inteligente, que vai contra o vilão todo o tempo. Uma coisa legal que eu acho que, eu posso estar errado, mas acho que o Pânico que trouxe isso pela primeira vez, que é a pequena garfadinha, assim, a primeira pequena cotovelada que ele dá às outras obras da Hora do Pesadelo, que é sempre ter alguém falando: ah, fala de um filme que você gosta. Não, é a Hora do Pesadelo. Ah, mas só o primeiro, porque as sequências são horríveis. Então eu acho que foi no Pânico, sim, que ele começou a jogar essas indiretinhas. Não, essa brincadeira... Essa é a inicial, né? E essa brincadeira ele traz muito forte no Pânico 2, né, cara? Sim. Porque é a sequência direto e tem uma cena que é tipo, ela retrata isso, que os caras estão discutindo. Ah, que geralmente a sequência é pior que o original. Sim. E tem um personagem que fica defendendo, né? Fica falando: não, mas tem sequências que são melhores e tal. E é tudo, porra, é tudo uma metalinguagem que funciona também, sabe? É interessante como ele monta essa ideia. É, lembrando que tem um personagem que é o fio condutor de tudo isso, né? O personagem da metalinguagem, que é aquele personagem que é o nerd viciado em filmes de terror, que vai contando o que acontece nos filmes de terror, e eles vão usando esses tópicos, né, pra montar o roteiro do Pânico, e isso é muito interessante, né? Você vê como ele arquitetou tudo pra funcionar. Putz, pode crer. Isso que você falou, Vinícius, é total, porque em muitas cenas você vê esse tipo de personagem, tipo: ah, você sabe que sempre quem transa morre primeiro. Ah, você sabe que quando toca o telefone, aí aparece alguém atrás de você. Ah, porque... Então eles vão definindo vários clichês do terror dentro do filme. Ou seja, mais homenagens ainda, mais brincadeiras com o universo do cinema de terror. Não, e que ele vai continuar. O Everton comentou do Pânico 2. Pânico 2 foi lançado um ano depois, em 97, já chegou aos cinemas, e era uma continuação do filme, obviamente, né? Porque senão não seria Pânico 2, seria um outro filme. Então tem que ser uma continuação. E vai continuar com a mesma protagonista, com a Sidney. E esse filme vai começar a trabalhar, ele trabalha muito mais na metalinguagem. E é uma sequência que funciona. Essa é uma sequência que foi bem recebida pela crítica, teve um sucesso de bilheteria, foi uma sequência que realmente funcionou. E ele trabalha com a metalinguagem em outro nível também, né? Aí ele já começa a criar o filme que é baseado na história que eles contaram no primeiro filme. A facada. Que chama Stab, né? Que vira uma franquia posteriormente, a gente vai ver nos outros filmes, vai continuar. E, cara, o segundo filme também funciona. Também é um filme que tem um roteiro bem fechado, ele usa muito do que usou no primeiro filme. Como ele pegou, ele saiu tão próximo ali, isso vai acontecer bem nos três primeiros Pânicos, vou dizer assim. Depois o quarto, que é muito bom, mas vai sofrer um pouco com bilheteria por causa disso, né? Porque ele foi lançado numa época diferente. Mas o segundo, ele funciona muito bem, ele tem um arco narrativo também muito bom. A história é boa também. Introdução de novos personagens, tudo bem, muda um pouco, mas o filme é bom, o filme funciona, ele foi muito bem recebido. Legal que você falou dessa metalinguagem e a questão dele já trazer esse universo de um filme sendo criado a partir da história que aconteceu dentro do próprio filme, né? É muito legal a brincadeira é muito legal a forma que ele traz atores vivendo o papel dos personagens que viveram o primeiro filme, e fica aquele cara falando que ele é aquela pessoa porque tá representando. Meu, é muito foda a forma que ele trabalha. A cena inicial do segundo filme é muito foda, né? Que é a exibição do filme, né? A apunhalada, que é o Stab, que é o filme que eles criaram no universo do Pânico. E todo mundo vestido como Ghostface, com as facas de mentira na mão, e o assassinato acontecendo no meio de tantas pessoas. Legal dessa... E como as pessoas não estão nem aí pro que tá acontecendo. Não, é a pior sessão de cinema que existiu no universo, cara. Porque, mano, os caras tudo em pé, tudo jogando pipoca nos outros, vai tomar no cu, velho. Eu ia ficar muito puto se eu tivesse... Não, mas essas... isso é uma curiosidade geral, porque todo mundo que assiste filme de terror dentro do universo desse filme é dando risada, bebendo, gritando, cantando. Tipo, acontece a cena, todo mundo... Uhul! Os caras gritam no filme, caralho! Os caras não sabem ver filme nessa porra! Eu não ia querer ver filme nesse cinema nem a pau, velho. Tá merda. Principalmente por causa do assassinato, né? Que eu acho que é um detalhe importante pra gente não comparecer. Mas, Pânico 2, como eu disse, foi muito bem recebido. Então, posteriormente, teria outro... O Pânico 3 vai chegar aí no ano 2000, mas antes disso, em 99, ele lançou um filme chamado Music of the Heart, que é um filme que não é de terror, né? É um filme lá de drama e tal. Tem a Meryl Streep foi indicada ao Oscar por esse filme, mas aqui a gente tá falando de Mestre do Horror, então não vamos comentar esse filme, vamos comentar Pânico 3. Que aí, eu acho, tenho certeza que é o ponto baixo da franquia Pânico, com certeza. É um filme ruim, a história é ruim, ele tem coisas mais clichês, talvez... O desgaste já começou a contar nesse filme. É isso que eu ia falar. Ele já não tinha tantas ideias pra continuar, ou utilizar as mesmas coisas já não estava funcionando. É um filme ruim na sua essência, né? Sim, e é o que você tá falando, é total o que você tá falando. O primeiro, porra, perfeito, ok. O segundo, sequência direta, perfeito, ok. Mesma história, querendo ou não, tudo acontece em torno da mesma personagem, de alguns personagens que vêm do original. Aí no terceiro, as mesmas histórias, a mesma personagem. Então, pelo menos ao meu ver, começou a ficar um pouco cansativo, tudo girar em torno dos mesmos personagens, o mesmo acontecimento, aquela mesma tecla, entendeu? Então pra mim começou a ficar um pouco cansativo. A Sydney, ela, porra, puta, vai se foder, coitada, né, velho? Ela tem um trauma gigantesco, né, cara? Ela não pode fazer nada que tenha alguém querendo se fantasiar de Ghostface pra matar ela, vai se foder, né, cara? Mas eu acho que o problema mesmo é esse desgaste. Obviamente tem cenas que são bem ruins, por exemplo, mano, a cena que o Ghostface... Mas nesse filme são dois Ghostface de novo, né? Acho que todos os filmes trabalham com isso, né? Com dois assassinos. Tacando a faca e batendo o cabo na cabeça do Drooney, né? Eu esqueci o nome do policial, mas... Dewey. Assim. O Drooney. Dewey. Chama de Choco. Enfim, o cabo batendo na cabeça dele, tipo, aquela cena é muito clichê, muito total fora do que tinha acontecido nos outros filmes. O Ghostface virou um super-herói, né? Tipo, tem poderes mágicos, né? Uma coisa que eu acho que também que é interessante, mas parece uma coisa simples, mas é o barulho que uma facada faz, cara. Isso faz totalmente diferença nos filmes do Pânico, desde o primeiro. Quando o Ghostface dá uma facada na sua vítima, o barulho, ele enche. Acho que quem tava assistindo o cinema devia ter aquela sensação, porra, isso deve ter doído pra caralho. Porque ele trabalha muito bem com o som da apunhalada, né? As mortes no primeiro e no segundo, principalmente, eu acho muito interessantes. Elas são pesadas, tá ligado? Elas são impactantes, sabe? Eu acho bem legal, sabe? Como ele monta a cena e principalmente o barulho, né, cara? Que é aquele barulho que não é só o corte, é o barulho de entrando e saindo, sim, tá ligado? Exatamente. Isso faz muita diferença. Realmente, todos os filmes ele trabalhou muito bem com isso. Faz diferença pra você também criar a atmosfera que você quer trazer pro filme, né? Principalmente um filme de assassinos à moda antiga, né? Que era facada, todos eles vão ser na facada por todos os filmes. Pra manter a tradição do Ghostface. Bem, em 2000 a gente teve o Pânico 3. Em 2005, agora ele vai ter uma parada interessante, né, de filmes. Mas aí ele vai lançar em 2005 o Amaldiçoados, Cursed, que é um filme que ele vai trabalhar com uma entidade mística, uma entidade, um monstro mitológico, que é o lobisomem. E a gente comentou desse filme lá no episódio 94, Bom, Mal e Feio, Lobisomem. É o nosso filme mal, porque o filme é ruim, né? O filme é protagonizado pela Christina Ricci, pelo Jesse Eisenberg. E, bem, vamos deixar o link aqui na descrição pra você escutar o episódio e saber porque aquele filme é ruim, porque realmente é um ponto baixo aqui na filmografia do Wes Craven. Vamos continuar. Em 2005 ele lançou Red Eye, que é um filme, é um thriller de suspense e não é um filme de terror, é um filme que foi muito bem recebido pela crítica. em 2005. Em 2006 ele lançou um filme, ele é um dos diretores dentro de um projeto chamado Paris Eu Te Amo, que é um filme dramático, cada diretor conta uma história, são vários diretores, eu não tenho nem noção de quantos são 10 eu acho, e não é terror. Ele só vai voltar pro terror em 2010, que ele vai lançar a sétima álbum, My Soul To Take. Antes da gente comentar alguma coisa desse filme, em 2011 ele vai encerrar a filmografia dele, ele vai lançar o seu último filme como diretor, que é Pânico 4. A ideia era uma trilogia fechada, mas ele acabou aceitando fazer esse filme porque ele recebeu um roteiro que ele achou que era muito bom e que valia a pena você gravar. Lembrando, o Pânico 1 e 2, ele tem a direção do Wes Craven, tem o roteiro do Kevin Williamson, que é o cara que fez o roteiro do 1 e do 2, por isso que os roteiros são bons. No 3, esse cara saiu, entrou um outro cara chamado Aaron Kruger pra fazer o roteiro do 3, e o quarto filme tem de novo o roteiro do Kevin Williamson, que era uma das exigências pro Wes Craven dirigir o filme novamente. E foi isso que aconteceu. Pânico 4 chegou aos cinemas e foi bem recebido pela crítica. É um dos melhores filmes, eu acho, desses quatro filmes da franquia Pânico. Ainda prefiro o primeiro? Não, o primeiro eu acho melhor também, mas o quarto é muito bom, comparado principalmente ao terceiro que tinha acabado de sair, que era um ponto baixo. Sim, né? Sim. Mas uma coisa que eu acho interessante, eu acho que o quarto tem o melhor Ghostface. Eu acho que a Jill e aquele retardadinho lá, a construção deles é mais vilanesca, entendeu? Que, sim, que, sim, sim. Que dos outros. Porque a Jill, que é a Ghostface desse filme, ela quer fama, né? Quer fama porque ela é prima da Sydney, e a Sydney sempre foi os holofotes, ela quer fama. É uma coisa bem vilanesca mesmo, né? E funciona bem nesse filme. Esse filme tem um roteiro interessante, as mortes são interessantes e tal. É um filme bem construído, assim como o primeiro filme. A cena inicial é legal, que ele tem aquela pegadinha de acontecer uma coisa... A cena inicial é muito louca. Aí é um filme, aí acontece de novo, aí é outro filme, é muito foda. O filme inicia com uma cena, né, de duas garotas, e são mortas pelo Ghostface, mas isso é o filme 7, né, o Step 7. Posteriormente mostra outras duas garotas e uma mata a outra, que é o Step 6, né, que elas estavam assistindo o Step 7. Aí mostra a pessoa no filme, de fato, Pânico 4, assistindo esse filme. É bem legal essa primeira cena. Mas enfim, como eu disse, o filme eu acho que funciona muito bem, é um filme interessante pra quem gostou da franquia. A franquia, mesmo tendo 3 que é um pouco ruim, eu acho uma franquia bem coesa, né, se manteve bem durante as suas produções, os filmes que foram lançados. Só que o Pânico 4 é o filme com melhor bilheteria dos 3, muito porque ele demorou pra sair, né, se você comparar, porque ele saiu em 2000, o Pânico 3, e só foi sair em 2011 o Pânico 4. Então muita gente já tinha perdido a vibe de acompanhar aquele tipo de filme, né, a pegada que ele trazia ali no final dos anos 90, começo de 2000, com essa franquia de a franquia Pânico. Comparar um filme dos anos 90 com um filme dos anos 2010, né, cara, é muito diferente, cara, é outra pegada, outro estilo, outra característica de blockbuster, né, então. Cara, fora que a criação de algumas franquias como Todo Mundo em Pânico, ou Scary Movies, né, que foi baseada no Pânico totalmente, também reforça, tipo, você não encarar mais da mesma forma o Pânico. E pelo menos pra uma geração que conheceu o personagem pelo Scary Movies, né, pelo Todo Mundo em Pânico. Alguém assistiu A Sétima Alma? Eu, e me arrependi. E aí, Valdo? Porque é um filme que a crítica acabou, falou que é um filme horroroso. Cara, todo tipo de estereótipo bizarro, todo tipo de cena genérica do terror que você puder imaginar tem nesse filme, além de não ter pé nem cabeça. A história dele é um assassino que morreu, e no dia que ele morreu, nasceram 7 crianças. Então acho que uma vez por ano, ou uma vez a cada 7 anos, sei lá como é que é essa porra dessa lenda, ele volta pra tentar matar essas 7 crianças. Mas como assim? O que tem a ver com o Cascalça? Enfim, é bem, bem, bem ruim, cara. Atuações péssimas, esse foi muito mal trabalhado. E uma coisa que aconteceu também, contando de Pânico 4, o Wes Craven também tinha um pé atrás de fazer, porque a Sétima Alva foi muito detonado pela crítica. Então, tipo, talvez ele até pensou, assim como John Carpenter você também passou por isso, de, puta, vale a pena fazer mais um filme? Porque, pô, os caras odiaram o meu filme. Ele já tava doente na época também, né, cara? Então, tipo, o cara já tava meio com um pé no freio, né, cara? Já tava diminuindo, né? Verdade, é bem isso, né? Mas, bem, Pânico 4 é o último filme da filmografia do Wes Craven, essa filmografia rica que a gente comentou de alguns filmes. Obviamente, dá pra fazer podcasts isolados de muitos desses filmes que que tem muita coisa pra contar. Franquia Pânico, por exemplo, dava um bom podcast. Hora do Pesadelo, enfim, a gente comentou dos principais aqui. Comenta com a gente, ouvinte, qual filme é o seu preferido, porque agora a gente vai dizer qual é o nosso filme preferido do Wes Craven. Ivaldo, qual é o seu filme? A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo. Everton. Você já respondeu A Hora do Pesadelo? Ou você falou... Não, eu comentei a resposta do Ivaldo. Meu preferido é A Hora do Pesadelo, certamente, mas eu aconselho, tipo, eu indico muito que assistam As Criaturas Atrás das Paredes, cara. Eu achei um filmaço. Um filme bem escondido na filmografia do Wes Craven, né? Pouca gente comenta. Realmente, eu só conheci agora que eu fui virar gente pra gravar o podcast, pegou a filmografia pra ver, e é um filme que eu não conhecia, eu gostei bastante também. Eu lembro da vinheta dele no SBT e eu com medo de assistir pensando que ia ser um terror, nossa senhora. Olha, eu perdi de ver um filme divertido, idiota. É verdade. E, cara, o meu preferido é A Hora do Pesadelo, então eu podia ter falado que era a minha resposta naquela hora. Mas enfim, o meu preferido é A Hora do Pesadelo também. Eu acho que é um filme muito icônico, mas o Pânico também tem um lugar no meu coração de terror que não é muito grande, né? Porque eu não sou muito fã do gênero do terror. Mas estou gostando de ver esses filmes de terror, principalmente desses grandes mestres que a gente traz aqui pra esse quadro, Mestres do Horror. E eu espero que você, ouvinte, tenha gostado desse quadro. Se você tem sugestões de diretores, se você quer ver nesse quadro que a gente pode comentar, assistir a filmografia e falar aqui no podcast, manda pra gente por e-mail, no comentário do episódio, no Twitter, qualquer lugar que você queira se comunicar com a gente, por favor, faça isso, a gente vai gostar muito, certo? Ou, como o Vinícius mencionou, se dentro do que a gente falou tiver uma franquia específica de filmes que vocês quiserem, a gente traga as informações, curiosidades, as histórias, a evolução dos filmes em si, qual é a lógica da história, por exemplo, você quer ver a franquia A Hora do Pesadelo, você quer que a gente fale pra vocês o que tem, o que é legal, o que não é? É só pedir, manda nos e-mails que a gente prepara um cast específico pra vocês. A ideia é boa, mas não dá ideia da Hora do Pesadelo, senão eu vou ter que assistir as horas a Hora do Pesadelo 3, 4, 5. Esse é o meu plano. Você quer fazer a gente sofrer, né? Mas tudo bem. Se o ouvinte quiser, o que a gente não faz pelos nossos ouvintes, né? O que a gente não faz? Enfim, é verdade, é boa, Ivaldo, muito bem. E uma coisa também pra você ajudar a gente a melhorar o nosso conteúdo é responder a pesquisa do Nerd Patriarca. Tem a pesquisa, né, Everton? Tem a pesquisa, né? Sim, cara. Tem que ir até o final do ano, eu respondo, que aí a gente vai fazer uma apuração, ver o que o pessoal falou. Uma apuração tipo escola de samba, né? E digo mais, pedi um favorzinho aqui pra vocês. Galerinha, se vocês puderem, indiquem pra amigos, indiquem pra parente, família, papagaio, periquito. Indiquem o Nerd Patriarca, peçam pras pessoas ouvirem, fala dos episódios que vocês gostam, passa pra eles, sabe? Manda link, pede pro pessoal ouvir. Ajuda a gente, vamos divulgar o Nerd Patriarca pro Brasil, fora aí, porque ajuda a gente. De qualquer forma, vocês estão ajudando a gente. Isso seria muito bom. Por favor, contamos com você. Com certeza, né, Ivaldo? Às vezes sai um capítulo aleatório, tipo, cara, a gente acabou de lançar um capítulo Hermes e Renato. E, cara, muita gente assiste Hermes e Renato. Indica lá, Hermes e Renato. Qualquer capítulo, a gente tem uma boa diversidade de capítulos, de assuntos aqui no Nerd Patriarca. Eu acho que tem muita coisa pra você conhecer. E muito obrigado a você que escuta sempre, né? Isso é sempre o mais importante. Mas bem, é isso aí. Ficamos por aqui com Mestres do Horror, com essa passagem pela filmografia do Wes Craven. E a gente volta no próximo episódio, certo? Certo. Certo, galera. Valeu. Falou. Valeu. Bem, obrigado por ouvir mais um episódio desse podcast. Para comentar sobre esse cast que você acabou de escutar ou qualquer outro, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comente no próprio post do episódio no site. Acesse o nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os outros episódios que a gente já lançou. Consegue assinar o podcast em qualquer agregador que você utilize. E, inclusive, estamos agora no Spotify. É só digitar Nerd Patriarca que você encontra a gente lá. Segue a gente nas redes sociais também, facebook.com/nerdpatriarca, Twitter é o @nerdpatriarca, e temos outras redes sociais como o Instagram, que você consegue encontrar pelo site. Site esse também que tem um link direto pro nosso grupo no Telegram. Se você tiver curiosidade de conversar com a gente, entra nesse link e interaja.